na escapada pela direita, vai tentando agora o Wendel Luiz, caminhando, vai pilotando, grande lançamento, atenção, vai marcar, pênalti, marcou! Pênalti do goleiro Fábio, no Marcinho, que correu totalmente desprevenido a defesa do Cruzeiro. Pênalti, cartão amarelo para ele, em Atúrbará. A jogada de contra-ataque, vibrante, foi mortal. O lançamento no vazio para o Marcinho. A metida de bola do Thiago Feltri. No vazio, Marcinho limpou o lance para cima do goleirão. E aí foi aterrado. Dentro da área, amarelo para o goleiro Fábio. E o pênalti marcado. A chance de virada do Atlético no Superclássico. Prepara-se para fazer a cobrança, Marinho. A cobrança de pênalti. Atenção. Correu, Marinho. Bateu para passa. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. São José da Lapa bateu esplendidamente de perna direita, canto esquerdo. Fábio foi pro canto direito, fazendo o momento maior do futebol e desempatando de forma notável o clássico aqui no Mineirão. O Atlético que perdia de 2 a 0, tá vencendo agora, virou um jogo, tá vencendo de 3 a 2, quando eram decorridos 13 minutos, até para complementar agora, 3 para o Galo, 2 para o Cruzeiro, em Atúrbará. Pênalti sofrido pelo camisa 10, Marcinho, e cobrado com muita frieza, com muita categoria, pelo atacante Marinho. Fábio foi pro canto direito, e o chute seco no canto esquerdo baixo. Na frente agora o Atlético no Superclássico. Marinho de pênalti. Atlético 3 a 2.